vocês então curtindo o CD do DJ Zulu Imbatível. Mas o mundo me chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Ei, o Zulu é o Zulu. Novinha louca, esse DJ é da hora. Zulu imbatível, é sensação quando toca. Ai, Zulu Zete é show, ai, Zulu Zete é show. Hoje é rock doido, a pressão vai rolar. True Melody Music is emotion. Aqui não falta. Ai, Zulu Zete é show. Ai, Zulu Zete é show. Te liga aí, mano, nesse refrão. Vem pra cá, Zulu Zete, vem pra cá. Vem pra cá com o pretinho do Pará. Vem pra cá, Zulu Zete, vem pra cá. Vem pra cá com o pretinho do Pará. Vem pra cá, Zulu Zete, vem pra cá. Vem pra cá com o pretinho do Pará. Vem pra cá, Zulu Zete, vem pra cá. Vem pra cá com o pretinho do Pará. Era o DJ Zulu que vocês queriam. Então toma, já botei no 14. Vem, agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Júnior Santorini. Santorini. Carai. Pode trazer pra mim, catuaba de uva. Família bate forte, direto de Abaetetuba. Família bate forte, direto de Abaetetuba. Desce o Red Label, pra nós ficar sussu. Não esquece do de pá e também do Red Bull. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Vini G3 na voz, Junior Santorini na produção. Vai tomando tua Dorflex que nós tá dando dor de cabeça. Já botei no 14? Já botei no 14. Vem! Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. Dali Zulu imbatível! DJ Zulu, meu amor! Bom, você é bundão, joga tudo em então, chama aquela amiga que representa, se concentra. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Fica a Betânia, ó, fica a Betilda, vai. Fica a Betânia, fica a Betilda, vai. Fica a Betânia, ó, fica a Betânia. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Fica a Betânia, ó. Betuda, vai, fica Betânia, fica Betuda, vai, fica Betânia, fica Betânia. Hoje não tem como você rebutar, fica lascando besta. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher, não para. Esse moleque toca muito e faz a galera dançar. Esse é o DJ Zulu imbatível, não para. Tô planejada do jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, fala quem colocou essa coisa no mundo. Com esse carro, tu bicho, ele encaixa. Com o cavaco, pandeira, ele encaixa. Quando essa bunda começa a jogar, efeito a mim. curtir o show do DJ Zulu. O Pretinho que é show. Que eu vou jogar bem na sua cara. Que você gosta de ouvir. E eu vou jogar bem na sua cara. Seu amor me pegou. Você tá tão forte com o teu amor. Nocauteou, nocauteou. Foi a dona, foi a luta, foi teu. De Deus, amor. Agora a vibração é com você. Que fecha a mangueira, sempre na banheira. Vou te dar canseira, quero no início até o fim. E fica a olhar, fica a te olhar. Vou te falar, fui aluna como seu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Cauteou, cauteou. Foi aluna, fui aluna, foi meu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Cauteou. Os jovens do Mix, criando tendências pra você dançar. Dali DJ Zulu imbatível. Dali Zulu imbatível. Top DJ da galera. As coisas não são se consigo amar de novo. Já não ponho a mão no fogo. Copiei, me magoei. É difícil acreditar. E que é diferente e que tem sentimento. Mas não quero mais sofrer. Você tem que me prometer. Aceita ser só minha. Sou teu rei, és minha rainha. Pode desconfiar, eu vou te provar. Eu aceito ser só tua. Eu serei só tua. Mas Zulu Produções, a produção exata para a sua marca. Escuta essa, hein? DJ Gordo e Patrese, então se liga, tá chegando mais um beat. Bonde doideira do Croco no comando. Cadê meu copo? Bota mais whisky. Ei, DJ, pode sentar a batida. Pode sentar a batida. O bagulho tá louco, DJ tá preparado, tá pronto pra dar uma pizza. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão.

sentir o som do Zete, DJ Zulu e as Zulu Zete. O som do H com LC Juninho, tô mixinando Nandinho. São esses DJs que vão detonar nesse rock doido. O águia voou e o DJ Zulu imbatível. Ela para, ela quica, novinha ousada. Ela mira, ela aponta, ela tá ali adentada. Tá ali adentada, tá ali adentada. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camaradas. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camaradas. Júnior Santorini. Santorini. E ela tá louca? Eu já tô louco. Salve pra 13, Marlon Beat, salve gordo. Eu já tô louco. Ela tá louca. Ontem à noite, louca pra beijar na boca. Salve, Dinho Pressão, maior satisfação. Do alto do camarote eu vou passando a visão. Tá ali adentada, tá ali adentada, tá ali adentada. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Tá ali adentada, tá ali adentada. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Tá ali adentada, tá ali adentada, tá ali adentada. Chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Tá ali adentada. Vem curtir o show do DJ Zulu, o Pretinho que é show. Tava tentando não amar alguém que ainda. Alô, Melri! Uma amiga me falou que viu ele passar com outras mãozadas que não era eu. Eu resolvi ligar e ele atendeu, só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Mas aí pra mim um copo de uísque, o gênio, o amor, ele de volta. Saber que ele está com outra, machuca, maltrata e não tem essa que não mora. Mas aí pra mim um copo de uísque, o gênio, o amor, ele de volta. Saber que ele está com outra, machuca, maltrata e não tem essa que não mora. O Zulu é o Zulu. Dale DJ Zulu imbatível.